salto 15 negros como seu olhar deu. Suspiros tão profundos fez o prédio balançar. Chamou o elevador que costumava demorar, mas pra ela foi num clique, é o universo a conspirar. O vizinho se segura, mas tem que assoviar. Ela era uma visão que Jorge Ben ia cantar. E sumiu na madrugada, tudo ia ficar bem. E jurou pra ela mesma nunca mais amar ninguém. Já não sabe nada, quer se distrair. Salto 15 negros como seu olhar deu. Suspiros tão profundos fez o prédio balançar. Chamou o elevador que costumava demorar, mas pra ela foi num clique, é o universo a conspirar. O vizinho se segura, mas tem que assoviar. Ela era uma visão que Jorge Ben ia cantar. E sumiu na madrugada, tudo ia ficar bem. E jurou pra ela mesma nunca mais amar ninguém. Já não sabe nada, quer se distrair. Seu perfume, fico pensando aqui comigo. Quem errou nas atitudes sobra. Saudade do seu beijo que é bom. A música ainda toca, porém fora de tom. Decidida, deu as costas, nem sequer olhou pra trás. Numa única frase, vou à procura de paz. À procura de paz, à procura de paz. Paz, paz, paz, paz. No corredor ainda ecoa o barulho do seu salto. No peito, uma vontade doida de gritar bem alto. Volta. Pra que a gente possa conversar, mesmo sabendo que dessa vez não vai mais rolar. A madrugada com certeza agora vai ser mais fria. Quase letra de Tim Maia dizendo que ela partia e não voltava. E o relógio não andava, não. Já não sabe nada, quer se distrair. Por aí vai brincar de mal me quer e bem me.